só mandar uma boa tarde, é o Papa Tango Lima do Logo, estabilizado aí, aliás, é isso aí, dá um galera. A Heloísa Chaves. Papa Tango Lima, Zulu Golf, confirma o seu campo. Apenas Lima Zulu. Lima Zulu Golf, autorizado, pouso pistão no 0, vento no 60, grau 069. É isso. Lima Zulu Golf, dá presente, solicita cancelamento do plano de instrumento e passe pela direita, dá uma pega. Lima Zulu Golf, plano IFR cancelado 03, reporta de base para o final do 7, pela direita. Sim, reporta de base para final, dá uma pega pela direita, Lima Zulu Golf. Oi, confirme a direção do vento para o Lima Zulu Golf. Vento 140 graus, 069. 10 graus, Lima Zulu Golf. Quase para final da 17, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, autorizado, pouso pista no 7, vento 150 graus, 069. 7, Golf, Sola 06, autorizado Sky Trap, qual o passe? Teste, autorizado Sky Trap, taxiamento, tá seguindo o corte de frequência do Golf. Pronto, voo 1169, pista 0. Voo 1169, autorizado Lander, decola pista no 0, vento 150 graus, 089. A linha decola, tono 0, voo Sim, autorizado. Voo 1169, vento 160 graus, 089. Autorizado, decolando. Seguindo, decolando. Pista 190, voo 1169. Nove declarações no ano, controle Salvador 120.8. 120.8, no 169. Torre Golan 869, boa tarde. Fonte final de 5 milhas. 69, repórter. Comida, 869. Tô no 869, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus com 79, altímetro no 0, no 2. Teve pouso na 10869. Solo 18, livre direita, chão em solo 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 1, boa noite, 69. Torre, está 90 no 6, final 1 no 0. Está 90 no 6, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 2. 1012, autorizado, pouso no 0, está 90 no 6. Santana, 6210, 3 milhas de serra estabilizado. Deixa a parte serra no 6210. É, pode estar. Zero no meia, solo 21 ali pra direita, chame solo 121 decima 1. 21 na direita, tá no 0 no meia. Informa pipa a 500 pés na final. Gente, pipa. Copiou a aeronave à frente, reportou pipa a 500 metros da cabeceira. Sente, 6210. Meia 2 no 0, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 2. Autorizado, pouso, 1002 no 8, 60 no 2. Solo 25, livre à direita, chame solo 121, decima 1. 121 na 6210. Salvador, boa noite, Gol no 645, final do X-Ray. Boa noite, Gol no 645, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Gol no 0, no 2, livre pouso, não no 0, Gol no 645. 645, solo 29, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 211, direita, solo 645. Trabalhador, boa noite, boa tarde. Gol 1966. Boa tarde, gol 1966, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.60 graus com 7 nós, altímetro no zero, no 2. 1.0 no 2, autorizado, pouso na zero, gol 1966. solo 36, livre à direita, chão em solo 12, 1 decimal 1. Solo 1, livre à direita, boa noite, galera. pouso 2718.0 no zero, pronto. Pouso 2718, a linha decola da 1-0, vento no 40 graus com 7 nós. A linha decola do zero, azul 2728. Da 3155, ali na antena no zero. Ali na antena. Decolada ao 50, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito boa tarde, até a próxima. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus com 7 nós. sou instalador 6143 no final, final do Zadex com Capa Vista. Na escuta. Oi, 6143. 6143, todos autorizados que estão no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, o tio entrou no 0 no 2. Teve pouso na 10 com 1012, o chão é 43. Solo 56, livre à direita, chame solo 121, decima 1. Direita 21, ouro, achando é 43, boa noite, bom trabalho. Governador, boa noite, é o Papa Romeu Serra do Leco. Papa Romeu Serra do Leco, prossiga. O Serra do Leco está de regresso para Enrimar. Gente, vento em Salvador, 160 graus com 7 nós, altímetro no 012, é parte controlada na Enrimar. Gente, preparado.